Chama-se Lado de Lá, é um dos temas que integra o EP anterior de Cavalheiro, intitulado Farsas. Saiu em 2011, são quatro registros até este 2012. O primeiro sai mesmo no ano de 2009, chama-se Cavalheiro, EP, primeiro... longa duração em 2010, intitulado Primeiro, 2011 Farsas, foi aqui que conhecemos Cavalheiro, e Ritmo Cruzeiro para abril deste 2012. Chama-se Carmo, integra Ritmo Cruzeiro. Boa noite, bem-vindo já à escuta. We'll be right back. Carvalheiro com Carmo é para o novíssimo EP. Ritmo Cruzeiro é este também o destaque para Carvalheiro hoje no À Escuta. Repetição de quarta para quinta-feira a partir da meia-noite. Sábados, formato podcast na rádio Antena Web. Ritmo Cruzeiro, Carvalheiro para descobrir na reta final do À Escuta. Esta noite aqui na Rua FM. Passamos para Márcia, ela que tem novo videoclipe para o tema Misturas. O primeiro EP homónimo está disponível gratuitamente em ótimosdiscos.com. Depois disso sai da primeira longa duração em 2010, outubro, e 2011, um ano depois, sai a reedição do Dá. É aí que se integra A Pele Que Há Em Mim. Esta tem a participação de JP Simões com Márcia. Seu, e o teu corpo tocou num recanto do meu. Uma dança acordou e o sol apareceu. De gigante ficou, num instante apagou o sereno do céu e o calma. Seja contar segundo fim, foi no ar que te deu e o teu canto mudou e o teu corpo do meu. Uma trança arrancou e o sangue arrefeceu e o meu pé aterrou, minha voz sussurrou. Com a participação de JP Simões, A Pele Que Há Em Mim, reedição do primeiro longa duração de Márcia, intitulado Dá, lançamento em 2011. Novo videoclipe também de Márcia, intitula-se Misturas, e já anda por aí disponível. Deem uma espreitadela. Misturas, que faz parte então do primeiro longa duração de Márcia Santos, uma das vozes também do Real Combo Lisbonense. te avançar. Não adianta rir para me auxiliar. Se eu me confundir só para te agradar, não me deixes ir onde eu sonho. Misturas de Márcia, então, para o primeiro longa duração, intitulado Dá. Passamos para outra voz no feminino, mas numa onda já bastante diferente. Falamos de Capicua. Na bagagem vem em dois EPs, em coletivo, um mixtape solo e ainda colaboração em vários projetos de DJs e produtores nacionais. Em fevereiro deste 2012 surge um álbum bastante aclamado na crítica nacional. Falamos sim de Capicua. É este álbum homónimo de Capicua, disponível gratuitamente em otimosdiscos.com. Por aqui escuta-se Casa no Campo. Um filho, um livro, um disco, uma árvore. Um filho, um livro, um disco, uma árvore. Um filho, um livro, um disco, uma árvore. Dois amigos, dois umbigos, no chão de mar, quatro tempos, quatro ventos, dentro de quatro paredes, debaixo de um céu de estrelas, a nossa cama de rede. Um filho, um livro, um disco, uma árvore. Dois amigos, dois umbigos, unidos no chão de mar, quatro tempos, quatro ventos, dentro de quatro paredes, debaixo de um céu de estrelas, a nossa cama de rede. Uma casa no campo,

fusão irresistível. O álbum chama-se Rock o Duro. Eles estiveram no MED há bem pouco tempo. Vão marcar presença na edição de 2012 do Milhões de Festa, 20, 21 e 22 de julho em Barcelos. São os Strokes and the Shine. Dança bué no Ascuta é para aproveitar. Thank you. são os Rose in the Shine com este Dança Bué para Rock Odor, o primeiro longa duração da união destas duas bandas de estilos assim completamente, absolutamente distintos. Agora sim, passamos para Cavalheiro, é o destaque desta edição do À Escuta. Ritmo Cruzeiro, lançamento também ele disponível aí pela internet, cavalheiro.com.pt, chama-se Ritmo Cruzeiro, é Cavalheiro, finalmente tivemos o prazer de conhecer Tiago Ferreira. Cavalheiro em destaque no À Escuta, com direito ainda a dois temas ao vivo. Tiago Ferreira, Cavalheiro, olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Boa noite. Começamos então por este Ritmo Cruzeiro, é o EP que tu lançaste agora neste 2012, mais um EP, no total são três, mais um longa duração, um disco com oito temas. O antecessor foi o Farsas, saiu praticamente há um ano, em 2011, e com isto tudo chegamos a este Ritmo Cruzeiro, mais um EP. O que é que te leva a optar por estes lançamentos mais curtinhos, por assim dizer? É um misto de preguiça e de comodismo. Ou seja, eu creio que hoje em dia a música é ouvida de uma forma mais descomprometida e acho que às vezes o trabalho e o empenho que se colocam em discos acaba por não ser valorizado quando depois os lançamos. E o facto de fazer um EP por ano, aliás, também fiz um disco e também só me demorou um ano a fazer, mas o facto de serem EPs com 4 ou 5 músicas permite-me uma cadência mais regular de lançamentos, o que também é uma coisa que me agrada. Ou seja, não tenho que estar a aguardar por timings ou pelos trabalhos estarem completos e coesos para os poder lançar. Então assim acaba por ser mais fácil em abril. Todos os anos lança um disco ou um EP. Acaba por ser, por irmos de encontro ao teu ritmo normal, digas assim, de criação. Uhum, ok, uhum. É esta altura, vamos pôr isto cá para fora, dar exatamente, isto exatamente. A conhecer, é o timing, não é? Uhum. Tu tens outra particularidade, diria eu, que é o facto de optares pela edição digital e gratuita, não é? Uhum. Portanto, estes trabalhos estão disponíveis para descarregar na internet. O que é que te leva a optar, isto porque falamos muito nas máquinas, nas grandes máquinas aliadas à produção musical, tu não estás inserido nessas grandes máquinas, como é lógico, diria eu, uhum. Não que tenha alguma coisa contra isso, mas o tal timing e o facto de todos os anos lançares o trabalho como tu queres é também prova disso, acaba por ir se calhar contra a corrente daquilo, da forma normal que a música vai tomando nos dias de hoje, o não querer ou o não necessitar fazer dinheiro, fazer isto por prazer? Eu acho que há várias explicações ou vários argumentos para isso. Primeiro, eu não considero que a música seja uma mercadoria, por isso vendê-la na minha cabeça não faz grande sentido. E depois, também, para todos os efeitos, a minha música apela a um número relativamente pequeno de pessoas, por isso eu nunca teria acesso a esses patamares mais cimeiros da música. O que eu acho, sobretudo, é que a música pode e deve ser partilhada livremente. Desde que assim eu começou a ser, e lutar contra a pirataria, para mim parece-me uma luta absolutamente inglória. Por isso, quanto mais liberalizada for a música, para mim melhor. E, aliás, nunca se fez tanta música como hoje. Eu acho que isso é muito obra e graça da partilha livre de ficheiros. E sobretudo, há depois um subproduto disto tudo que também me deixa bastante contente, que é a aniquilação dos intermediários que há na música. Uma pessoa vai a uma loja de música, compra um disco por 20 euros e depois vai 1 euro para o artista ou para o músico, como lhe queiramos chamar, e acaba por um tipo com uns caminhões e um computador ganhar mais dinheiro que um artista. Eu acho isso absolutamente perverso. Por isso, quanto menos editoras e lojas de música grandes e distribuidores e tudo isso tivermos, para mim melhor, quanto mais anarquia houver nesse mundo melhor, porque depois quem quiser continuar a comprar os discos pode comprá-los, eu vendo os meus EPs nos concertos para quem os quiser comprar, pode existir um trabalho mais cuidado em fazer artworks, agora vender discos em larga escala Parece-me que é uma coisa do passado. É uma mais-valia, então, nos dias que correm, a disponibilizá-los e não optar pela venda, nesse ponto de vista, logicamente? Eu acho que sim, eu acho nitidamente que sim. Acho que não faz sentido pagarmos 20 euros ou 18 euros por um disco. Na minha cabeça não faz sentido. Faz sentido pagar por um concerto. Ou seja, faz sentido pagar por música, mas se nós formos interessados no objeto físico que é o disco, que o quisermos ter num outro formato, mas se quisermos a música, e a música para todos os efeitos é algo imaterial, podemos-la ter em casa totalmente gratuita e com qualidade. A prova disso é que tu, ao fim de 4 lançamentos, continuas a optar por esse registro, não é? Continuo e continuarei. É uma afirmação que fica aqui bem, bem clara, não é? Continuarei. E agora falamos em prazer, e prazer é uma, não diria uma expressão, mas é algo que está sempre presente em críticas ao teu trabalho, aos teus trabalhos, reportagens, entrevistas feitas ao Cavalheiro. Portanto, o prazer de fazeres música, o prazer pela tua música, o que é que entendemos por este prazer altamente associado a ti? Ora bem, para todos os efeitos em Portugal o mercado da música é uma coisa muito, muito pequena. Eu acabo por ver muita gente a fazer música em Portugal pelas razões erradas. E para mim sempre foi um ponto assente de que isto era algo que me devia dar prazer, não devia ser uma ocupação, não devia ser um emprego, não devia ser um negócio, devia ser o prazer, porque só aí é que eu teria uma remotíssima hipótese de ser honesto e de fazer um trabalho minimamente coerente. E é assim que eu me posiciono, eu tento fazer música, ou não, eu faço música, para todos os efeitos continuo a fazê-la e espero continuar por muito tempo. Isto é um exercício hedonista de prazer, não é? Não tenho grandes... Obviamente que me agrada, como acho que agrada a toda a gente, que o meu trabalho seja reconhecido e diga alguma coisa às outras pessoas, mas a primeira premissa, e a premissa mais importante com muita distância para a segunda classificada, é que eu gosto de fazer isto. O que é que entendemos aqui por aquilo que acabaste de dizer de há muita gente a fazer música pelas razões erradas? Estas razões erradas levam-nos de encontro a que situações? É muito fácil, eu acho que é muito fácil. Eu acabo por dizer coisas nas entrevistas que depois têm ressonâncias negativas, mas também isso pouco me importa. Mas para mim, eu acho que qualquer pessoa que olhe para a música portuguesa vê um panorama tristíssimo de réplicas daquilo que se faz lá fora, de muito pouca criatividade e muito pouca honestidade e muita vontade de replicar em Portugal aquilo que acontece noutros países, sobretudo naquele eixo anglo-saxónico da música popular ou música rock, que é absolutamente ridículo, porque não há mercado para isso. E tentar ser isso em Portugal faz-me lembrar uma piada da minha série favorita de humor, que era o Blackadder, com o Rowan Atkinson, em que às tantas ele tem um pajem que está sempre a ter ideias parvas, e ele vira-se para o pajem e diz: Baldrick, essa ideia é tão brilhante como um panda de óculos escuros a tentar entrar num clube de girafas. E eu acho que é isso que as pessoas andam de certa forma a fazer, porque não faz sentido. Temos uma língua e uma cultura tão interessantes, e ainda por cima nestas alturas gostam tanto de enaltecer, e acabas por ouvir produtos, e aí há que lhes dar crédito, porque estão progressivamente com maior qualidade e mais próximos do que se faz lá fora, só que lá está, somos muitas vezes eu vejo a música portuguesa como um reboque triste do que já foi feito, e depois quando vês exemplos de pessoas que a fazem em Portugal olhando mais para o que os rodeia e menos para o que vê na internet ou na televisão, e aí sim encontro exemplos fascinantes de música portuguesa que ainda os há. Isso leva-me também de encontro a algo que eu me recordo ligeiramente de uma entrevista também que tu deste ao João Bonifácio também quando saiu Farsas. Tu dizias que eras um tipo, e és um tipo, que te irritas um bocado com o mundo. Neste caso também és um tipo que te irritas um bocado com Portugal. É também, o facto de cantares em português e de apresentares estes EPs de uma forma crua, que é mesmo assim, a voz, a música, a melodia, as letras, leva-nos de encontro a quem tu és, a esta irritação com o que nos rodeia, ao querer ser aquilo que não se é, no fundo. Quem sim, está à parte. Há aí dois vetores nessa questão. O primeiro é que eu faço as coisas da forma como faço, porque não tenho outra hipótese. Porque esta é a única hipótese que eu encontro de ser honesto, e ao sermos honestos, eu acho que temos corremos mais riscos de ser criativos. Isso aí eu acho que é o objetivo último da música. Agora, relativamente a tudo o resto, eu acho tristíssimo porque temos tanto... numa época em que há tantas rádios, tantos estúdios, tantos sites, tanta divulgação, tanta possibilidade de tocar. Quando eu comecei a tocar há uns anos atrás, dar um concerto era tremendamente mais complicado do que é hoje. E ainda assim, não encontro na música que se vai fazendo um reflexo de criatividade ou de personalidade da música portuguesa. E isso aí deixa-me genuinamente triste, porque aqueles que eu reconheço, e a minha opinião vale o que vale, como os mais criativos e os mais pertinentes hoje em dia, acabam por ter sempre um papel na sombra. E depois, porque lá está, se vive aqui numa espécie de impulação da realidade, e isso irrita-me profundamente, porque acho que é fazer música pelas razões totalmente erradas que se deve fazer música, e o que menos falta é isso. As razões certas, se calhar, ou melhor, as razões puras, não é, cruas, encontram-se então na forma como tu fazes a tua música, como tu fazes música e como tu transmites também as tuas ideias? Não, eu não me considero de forma alguma um exemplo para quem quer que seja, mas acho que existem belíssimos exemplos. Sei lá, eu recordo-me que o Carlos Paredes arquivava radiografias e o Eugénio de Andrade trabalhava nas finanças. Não eram nenhumas estrelas e não deixam de ser homens cujo trabalho tem um valor incalculável. Por isso, reconhecer que estamos num país pequeno e que muito provavelmente viver disto acaba por ser requisitante e acaba por ser muito difícil. Por isso não é preciso viver disto, nem sequer é preciso termos carreiras. O que era importante e o que fica são boas obras. E acho que recentemente, em termos de música, têm sido produzidas muito pouco boas obras. Consegues enumerar algumas que te agradem? Boas, que... Sim, ainda assim há muito pouca coisa. Eu acho que hoje em dia o músico português que mais me entusiasma, porque acho que tem um trabalho absolutamente notável, para além de ser um belíssimo amigo meu, é o Norberto Lobo, mas tens o JP Simões, tens o Estigrala de Lisboa, também há imensa gente que ainda faz. Lá está, que acabam por me parecer pessoas que fazem aquilo que têm que fazer e não aquilo que vêm fazer. E isso aí parece-me muito mais interessante do que uma série de outros nomes, não vale a pena estarmos a citar, porque estávamos aqui a tarde toda. Agora, falando da parte ao vivo, já que passamos por aí, tu, embora sejas também um tipo que gosta de fazer tudo à sua maneira, penso eu, não? Em termos de produção destes EPs, de criação. Ah, mas em termos de produção eu tenho que dar créditos às três pessoas que trabalham comigo, por serem pessoas incomparavelmente mais talentosas do que eu e que me ajudam a cozer isto e que têm uma influência determinante no resultado final. E como é que se transporta estes registos para uma situação ao vivo? Somos um quarteto, mas está ao vivo. Como não podemos ser omnipresentes, acabamos por fazer uma instrumentação um pouco mais simples e mais, eu diria, mais agressiva até. Eu acho que os concertos ao vivo acabam por ser mais duros do que a gravação. A gravação, sobretudo este último, Ritmo Cruzeiro, é um disco que eu queria que fosse bastante romântico ou bastante melodioso, e ao vivo acaba por ser um pouco mais complicado, porque lá está, não podemos estar ali a desdobrar-nos em instrumentos. Eu comecei a ouvir falar do Cavalheiro no ano passado, e houve alguém que te viu em Paredes de Coura, tu que foste lá pelo JN também, um concurso que ganhaste, que disseste também qualquer coisa do género que ao participar, já não ia estar a dizer que ias conseguir lá ir, mas... Falsas modéstias. Exatamente, mas de qualquer forma, se assim não fosse, também não terias seguido esse caminho, portanto, lá foste tocar, e houve alguém que me disse, pá, tu tens, e foi a partir daí que eu comecei a ouvir com a mais atenção, tu tens que ouvir isto, está sempre a dizer que eu tenho que ouvir isto e aquilo, e eu já sei como é que são as escolhas dele, mas sim, mas fiquei muito contente, e agora isto leva-me a outra questão, que é, não tem a ver com o Tiago Ferreira enquanto cavalheiro, mas tem a ver com uma outra dúvida relativamente aos Viados com Fome. Vocês só se juntam para o Milhões de Festa? Como é que estamos? Como é que está a vossa história? Eu tenho de dizer a essas pessoas que estão interessadas em Viados com Fome é que elas deviam ter interessado por Viados com Fome há 4 anos atrás. Porque nós na altura demos dezenas de concertos e nem sempre esses concertos foram brindados com muita assistência. E os Viados com Fome não existem. Já não existem há mais de 3 anos. No ano passado, o Joaquim Durães, o patrono da Lovers and Lollipops, criou ali uma noite em que iriam atuaram uma série de comebacks. Os Kafka de Barcelos, os Green Machine também de Barcelos, os Lobster, com quem partilhamos uma série de turnês, se é que se pode chamar turnês, a concertos por Portugal, e nós. E juntámo-nos, ensaiámos meia dúzia de vezes e tocamos, e ou seja, continuamos mortos e não há qualquer tipo de intenção nem de plano de nos voltarmos a juntar ou de voltarmos a fazer música, até porque agora estou plenamente absorvido por Cavalheiro e não tenho capacidade para estar a fazer mais música com viados, nem força, porque aquilo é muito mais, aquilo na altura era uma brutalidade, e eu conto que o ano passado relembrei-me do quão absurdamente alto e viril aquilo era, e eu já não tenho força para isso. Portanto, este ano não há viados com fome no Milhões de Festa. Nem este, nem nunca mais vai haver. Aquilo foi uma coisa absolutamente episódica. Mas soube bem? Muito bem. Os viados com fome, infelizmente, terminaram de uma forma abrupta. E depois, quando surgiu aquele convite, mandei um mail aos dois rapazes. E todos dissemos... Eu disse que sim, eles também disseram que sim de uma forma pronta. E depois juntámos-nos e eu vali, sobretudo porque na altura de Viados com Fome as coisas eram bastante diferentes, apesar de não ter sido há muito tempo. E este esquema da música ainda estava montado de uma forma bastante distinta do que está hoje. E na altura conseguimos tocar mesmo muito, conseguimos dar mesmo muitas dezenas de concertos. E ao tocarmos novamente, reavivamos algumas memórias e só por isso, só por um saudosismo, apesar de um saudosismo bastante recente, mas só por algum saudosismo, é que soube bastante bem, mas não há qualquer tipo de intenção. Aliás, isso foi há um ano e nunca mais nos juntamos, pelo menos nunca mais nos juntamos para tocar. Já nos juntamos por outras razões. E agora, já que falamos do Milhões de Festa relativamente aos Viados com Fome, falamos do Paredes de Coura no que concerne a Cavalheiro, já que estamos no verão e vem aí esse fator eufórico dos festivais de verão, vamos ter a tua presença, sei lá, numa próxima edição de Paredes? Duvido muito. Eu, ano passado, insultei de uma forma bastante contundente a Música no Coração. Eu acho que isso me valeu não tocar em festivais durante muitos anos, mas eu acho que aquilo é exatamente o oposto do que eu entendo por trabalhar em música. E lá está. Alguém que nos percebe. Acho aquilo absolutamente miserável. Acho que é uma maneira absolutamente suja de estar na música e na vida. E curiosamente, eu publiquei uma opinião sobre isso relativamente a uma postura que eles tiveram com uma banda de amigos meus, que são os Evils, de Vila do Conde. E conheço muita gente que faz música e muito pouca levantou a voz. Ou seja, isso também diz sobre o que é que as pessoas acham ou sobre o que é que as pessoas respeitam a Música no Coração. Mas eu estimo bem que a Música no Coração... Não se pode dizer as neiras na rádio, mas pronto, é um lugar comum. Não, o que eu acho é que aquilo, por amor de Deus. Sim. E festivais de verão também. Festivais de verão, atenção, porque acho que já não... Eu lembro-me quando era mais novo, eu lembro-me de ir em 99 ao Paredes de Coura e aquilo me ter arrebentado completamente com a cabeça. Mas acho que hoje em dia os festivais de verão começam a fazer cada vez menos sentido. Aquilo é uma máquina de triturar bandas, o som nem sequer é particularmente interessante, as pessoas já viram tudo e já vão lá criticar porque já viram o concerto que eles deram na noite anterior em Madrid ou em Barcelona, uma coisa do género. Não pude, porque não quis, mas eu acho que o Primavera lá em cima no Porto correu bastante bem. Mas o conceito de festival é uma coisa que a mim me diz cada vez menos. Prefiro um belíssimo concerto numa sala do que estar à beira de milhares de pessoas com cervejas na mão aos gritos num festival. Eu prefiro mil vezes tocar em Bragança do que em Lisboa. Muito mais tocar em Val de Câmara do que no Porto. As pessoas são mais frias, há uma coisa. Eu prefiro bem mais tocar em sítios mais pequenos. Eu acabo por nunca ter muita gente nos meus concertos, por todas as razões e mais alguma. Por isso, mal por mal, gente com uma menos inquisitiva e menos fria a ver os concertos. Isso há que sobra no Porto e em Lisboa. Há datas para breve? Temos agora... Nós funcionamos numa razão inversa à música popular portuguesa, por isso agora durante o verão temos poucos concertos. Temos agora em Bragança, curiosamente em Bragança, dia 14 de julho, e depois estamos a preparar a partir de setembro, porque durante agosto não se toca. Quando é que haverá uma vinda até Terras Algarvias? Eu adorava vir ao Algarve. eu adorava vir ao Algarve porque se come bem e porque nunca desci de Setúbal. Foi o local mais a sul onde eu toquei. Curiosamente já falei, pronto, com vários projetos, com vários músicos, e Setúbal é ali uma margem que dita a passagem cá para baixo. Exatamente, nunca consegui baixar de Setúbal. E no outro dia estava a tentar fazer as contas aos concertos que já dei, porque o João Pedro, que toca agora comigo, também tocava em Viatros. E nós tínhamos um registro no MySpace, todos os concertos que já tínhamos dado, mas entretanto o MySpace, não sei, comeu dados. Mas começamos a tentar fazer as contas e deve andar perto dos 200, o que é uma brutalidade, sobretudo tendo em conta que é tudo de Setúbal para cima. Ou seja, cá em baixo nunca fomos convidados ou nunca conseguimos marcar nada. Pode ser que, sei lá, 2012, 2013 traga Cavalheiro até cá abaixo. Eu também espero bem que sim, nós também esperamos bem que sim. Já agora há um sítio lindíssimo, espetacular, que é a Associação Ar Quente, cá em Faro, que têm feito concertos ao entardecer. Tiveram o Tiago Souza, tiveram agora o Osso Vaidoso, por exemplo, pronto, e mais umas coisas engraçadas, e sempre projetos mais simples. E já estou a ver Cavalheiro ali naquele. Pá, é assim um terraço lindíssimo com vista para a ria. É mesmo fantástico. Como é que se chamam essas pessoas? Gil Silva. Gil Silva, por favor, traz-me ao Algarve. Fica aqui. Eu sou barato e sou simpático. A sugestão. Pronto. Agora, falta-me fazer aquela pergunta praxe para acabarmos, diria eu, que é: Cavalheiro, porquê, Tiago? Ah, é muito simples. Eu hoje em dia sou um homem tremendamente afortunado no amor, mas as coisas nem sempre foram assim. Eu durante muitos anos, até ter começado a fazer música como faço agora, a minha vida sentimental foi tremendamente errática. Eu era recorrentemente insultado por mulheres e cavalheiro era provavelmente a última coisa que elas me chamavam. Por isso eu achei de certa forma irónico e interessante chamar-lhe cavalheiro, porque eu creio que hoje em dia até já posso começar a ser tipo Napoleão. Quando me autocoroei, cavalheiro não era de certeza. É uma piada. Sugeri então que me escolhesses um tema deste Ritmo Cruzeiro, o teu novo EP. Curiosamente, o último tinha 4 temas, este tem 5, se calhar o próximo vai ter 6. Não, já é muito para um EP. Pois. Até porque a primeira música deste EP era suposto estar no outro, mas o meu irmão não gostou. Por isso só agora é que eu consegui massajar para conseguir enfiar neste EP. Por isso, 4, 5 no máximo. Curiosamente, essa tal música até se chama Boa Sorte. Lá está, chama-se Boa Sorte porque ela chamou-se Nova durante muito tempo, depois passou-se a chamar Antiga porque já era demasiado tempo para se chamar Nova, e entretanto o João Pedro disse: pá, vamos chamar-lhe Boa Sorte. E não tem absolutamente nada a ver com a música, é um título totalmente aleatório para não se chamar Nova ou Antiga. Então, se calhar, ouvimos esta, o que é que tu me sugeres? Eu preferia outra, pronto. Porque depois talvez eu consiga interpretar aqui. Eu sugeria A Fundo do Mar, porque é o single do EP. Para que de nós façam amos. Vemos o dar só nos outros, para nós presentes são sempre poucos. Queremos tudo no imediato, não é capricho, isto já é nato. Hoje à noite ainda vou crer. A meu belo prazer, não tem nada que enganar. Tudo